17ª aula. Nossa essência é inteligente, coordena tudo em nós e em volta de nós. Tudo. A ideia de tudo o que está acontecendo é nossa essência que faz. O que ela está querendo de você agora? Quando estamos bem com ela, tudo corre às mil maravilhas. Tudo são sensações maravilhosas. Como costumamos estar envolvidos em ilusões, nossa vida fica ruim. E pensamos que melhor é correr atrás das coisas fora. Sua alma é única, tem talentos específicos e ela tem tudo para nos fazer ir para a frente. O sofrimento vem quando abraçamos coisas que não são para nós. O medo do amanhã é bobagem que atrapalha. Nenhum problema vai ser resolvido à força. Você faz tudo o que gosta. Inimigo N1, para os homens, a ilusão de ser o grande homem, sábio, inteligente, vaidade masculina, com medo de perder no futuro, ele deixa de fazer. Já para as mulheres, gostar de bancar a boazinha, ser a rainha do lar, jamais sair da linha, a grande mãe e mulher, é pretensiosa, vaidade em pessoa, não pode magoar ninguém pois é muito boa. Tudo isso é o oposto, é vaidade, é grande inimiga de nossa essência. As ideias podem não estar de acordo com a alma, com o que você quer no seu coração. E se você insistir, você cansa. Os planos de tem que ser assim ou assado acabam cheio de medos e de exigências. Você pode ser vítima de derrame em questão de segundos. Quando você se nega a fazer o que gosta por causa dos outros, sua essência vai lhe mostrar. Pelo sofrimento. O que sua essência quer? Acabe com a grande mulher, a grande mãe, a grande esposa. Quando você está na alma, tenha a humildade de ser si mesma, sem pretensão. Quando o ego infla, você faz o que o outro quer. Quem segue a intuição não tem cuidado. Ao cuca fresca, as coisas vêm tudo na mão. Você está na confiança, você não teme nada e tudo vem na mão. Às vezes as coisas que você nem sabia que gostava você começa a fazer e começa adorando. Depois que acontece você vê que legal, como você gosta. Só a alma sabe onde estão os clientes que vão comprar o que você tem para vender. Só a alma sabe, garante. Quando você faz tudo o que gosta você faz o que ela está querendo. Ficando atrás das coisas dos outros, você se larga. Numa área de minha vida estou legal porque só escuto aqui o meu centro, em outra área não escuto então não fico legal. Tenha coragem de ser você. A alma não gosta de calar a boca e não tem moral. Larga a panca. É você que tem que se respeitar. Não pai, mãe, filho, marido, é você. Quanto tempo você não faz o que você gosta para fazer o que os outros querem? Quem só atrai coisas ruins é porque é ruim. Alma, sou materialista, solteira e livre. Este é seu mantra se quiser seguir sua alma. Todo mundo fala suas verdades e você pega-as para você, ninguém pode estar na frente de sua essência. Não lute, entenda, não se revolte, estude a situação. Aprenda com os dissabores. 18ª aula. A grande resistência é aquilo que você não deixa passar de jeito nenhum. Quando se solta a resistência, a gente vai. Quem está segurando que não deixa passar nada não vai para frente. Se tem gancho não vai mesmo. Desilusão é isso que não deixa você ir. Qual foi a desilusão que mais lhe abalou? Pergunta, Por que a gente não deixa passar? Resposta: por que não aceita? Ficou. Exemplo: cachorro me traiu, nunca mais confio. Traiu porque você é traível. Nos relacionamentos, geralmente cada um tem um plano de mudar o outro. Ai! Não deu mesmo. Quando você põe determinação numa coisa, você é fogo. Se põe no certo, legal, leva pra frente, se põe no mal e na teimosia, segura, emperra. Exemplo: ele me decepcionou. Qual foi a maior decepção de sua vida? Muitas. Porque você tem ilusões, eu queria que, eu esperava que, eu sonhei que, eu lutei por, e, finalmente, aquele dia eu vi que, este foi o dia em que a verdade lhe visitou. É a ilusão que causa o desgosto, o sofrimento, não a verdade. Eu sofri porque perdi, ninguém perde ninguém porque ninguém tem ninguém. Quantas perdas você vai ter que sofrer na vida para aprender que está na ilusão? Ninguém é de ninguém. Você acha a realidade cruel, mas é a sua ilusão. Todo seu ódio é orgulho ferido. Ver a realidade, lidar com ela, é tirar proveito dela. Não vamos aqui falar de perdão para desatar nós, pois ele não existe, existe apenas o seu orgulho e a sua má vontade para deixar a ilusão. Minha mãe não fez isto para mim, mas eu vou dar isto ao meu filho. Vingança, isto é vingança, estraga o filho para se vingar da mãe que não atendeu suas ilusões. Você se acha boa. Está com o coração fechado e está se afastando das forças espirituais. Como você vai ter felicidade sem admitir sua ilusão? Às vezes eu tenho anseios e estes vêm da minha alma, exemplo: eu gostaria de fazer esta viagem, isto é um anseio, não uma ilusão. Nunca tenho decepção se tenho anseio e vou atrás para concretizá-lo. Na realidade, com o pé no chão, só tem trabalho com a realidade. Tudo se chega. A ilusão apaixona, quando a desilusão vem você cai. Se é anseio, você lida, resolve os problemas que aparecem e vai. Tem gente que sabe lidar com as coisas, tem gente que não. Tudo que você tem, você pôs a mão na massa para conseguir. O que você tem, ilusão? Que ilusão do outro, é você que você tem que aceitar, o outro não tem que aceitar você. Como você pode exigir compreensão, consideração, se você não se compreende, não se considera? Que energia você passa, se você não se considera, como quer que o outro lhe valorize? Diz que é carente afetivo. Está na ilusão do outro fazer e você não faz por você. Exemplo: eu estava iludido com meu pai, eu queria ele assim, e guardei ódio na vida inteira e não aprendi a lidar com ele. Se você não aprende a lidar com as pessoas, você vai atrair sempre esse tipo de pessoa. Pois cada um é o que é, ponto final. Ou você convive ou não vive bem. Você tem que ir em frente e resolver o problema. Com a ilusão achamos que tudo é mal. E nós podemos escolher. Por exemplo, não tem país bom ou ruim, você é que escolhe. Se uma coisa não é como você quer, você se acha no direito de se irritar e fica agressivo e quem sofre é você mesmo. Exemplo: fofoca, você viu aquele, não é que estou querendo falar mal, é só um comentário, não dá para andar com estas tranqueiras. A imaginação é importante, a ilusão não. A imaginação cria. Cada decepção que você teve era a verdade lhe visitando. Se você tivesse observado isso, você não teria sofrido. No caso do sofrimento com os pais que não o entenderam, a realidade era você entendê-los, saber conviver, ficar no bem, mas você preferiu ficar no ódio, na mágoa. Você que não sabe lidar com o outro. A decepção é o que mais mata porque perde a vontade de viver. Nós somos péssimos para lidar com a realidade. E lidando com ela somos plenos, somos felizes. A alma não precisa ter ilusões, só de anseios. Exemplo: quero tal barco. Você vai, trabalha, compra e mais pra frente acha que não era lá essas coisas e nem está querendo mais, mas não foi uma ilusão, você foi atrás, conseguiu, depois já nem quis mais, porém experimentou, não ficou na ilusão. Duas coisas importantes para você ficar bem: 1, acabar com as ilusões; 2, não criar novas ilusões. Benefício disso: não sofrer mais. Volte na ilusão que o machuca e reconheça para você, para ninguém mais, e resolva se soltar. Diga claramente: eu quero lidar com a realidade, todo meu ressentimento, toda minha mágoa, foi só orgulho ferido. Minha mãe é daquele jeito e eu aceito-a, não que ela seja perfeita, ela é assim, não posso ficar na ilusão do que ela deveria ser, e sim aceitar e saber conviver. Não se ponha na situação de vítima. Se o seu orgulho não lhe domina, você vai se libertar agora. Primeiro ponto: minha mãe é assim. Segundo ponto: eu tive a ilusão, se assim não tivesse sido teria vivido bem melhor com ela. Quando vê que a situação não vai mesmo de jeito nenhum, jogue fora a ilusão, e pare com a teimosia. Quando chora suas mágoas só mostra o quanto é besta, iludido. A cada desilusão observe: eu tinha a ilusão que a realidade é a realidade, nem que seja sobre você ou sobre outra pessoa. A vida está sempre a favor, a gente que está lutando contra. Todas as afirmações que você fez ressentido você vai ter que jogar fora agora, ou não deslancha. Seu destino está nas suas mãos, Deus faz somente se você permitir. Ninguém tem problemas psicológicos, é você que tem o hábito de se segurar. O país não vai mudar por sua causa não, é você que tem que aprender a lidar com ele. É igual para todo mundo. Com o tempo você cede. 19ª aula. Você é a lei. O que você crê é o modelo que cria sua realidade. Sua vida é resultado de suas crenças. A coisa é assim porque você acredita. Exemplo: a vida é dura, você crê e é para você, não para mim. Enquanto você crê, não tem como mudar isso. Não há poder maior no mundo do que sua crença. Ela ainda reforça a realidade, não vai para frente, não vai fluir. Outra: 5ª vai melhorar quando Deus quiser, é rezar e esperar. Homem nenhum presta, Deus quer assim, assim seja. Você está mal, você acha legal passar por isso? Que Deus quer? Não é que Deus quer, isso é uma crença sua. Não é a realidade. Se você acredita no bem mesmo, acontece, Deus ajuda. Tem que crer mesmo. Tem que ter fé. A minha realidade não é a sua realidade. Se você é pobre aqui, mesmo que você mude para os Estados Unidos, você continuará pobre, vai levar a sua realidade com você. Convence-lo de que a vida é fácil quando você, está convencido de que é difícil, não é fácil. Tem áreas que estão boas na sua vida, é onde você crê no bem, onde você não bota fé não está legal. Tem gente que já acha difícil sem antes tentar. Por exemplo, mexer em computador, jogo de som, tudo é difícil, é complicado. Qual sua crença com relação ao dinheiro? Duro de entrar, fácil de sair. Beleza, 10% genética, o resto é dinheiro, só é feio quem é pobre. Qual sua relação com o dinheiro? Qual suas crenças com relação ao dinheiro? O que ganho é justo, é o suficiente, é apertadinho, é a sua lei. Ninguém pede dinheiro para esbanjar, é pecado de pouquinho em pouquinho. A galinha enche o papo, a sua vida econômica tem crenças que lhe deixam a vida assim. Se você quer progredir, vai ter que mexer nas suas crenças. Ganho dinheiro na moleza? Não. Eu mereço ter suado, não pode ser fácil para seu mérito, tem que trabalhar duro e ganhar pouco. Se vem fácil, você começa a desconfiar. Sua relação com o dinheiro e vir suado. Porque é escasso o dinheiro em sua vida. Porque as chances não se sucedem em oportunidades. A pessoa que está bem e que cai é que escutou alguém. Aí o teste volta ao que era antes de cair, volta a pensar e agir como antes da queda. Procure quem você escutou quando estava bem. Como voltar a ficar bem? Resposta: voltando às suas antigas atitudes. Tem gente que vai e volta. Tem gente que é mais firme. Quer comparar pesquisas com intuição? Vai atrás de pesquisa que você se ferra, as pesquisas sempre erram. Pesquisa no Brasil nunca é verdadeira, pois o brasileiro não responde às pesquisas com sinceridade. Se você não tem a sua intuição, não vai. Quem é eu menos não vai. Ninguém é menos, a crença que é no menos. Se você acredita que não fica doente ou com gripe, não fica mesmo. Tudo que você está passando foi sua fé que fez. Que mais você pode ver lá atrás, na sua infância, na sua educação? Por exemplo, o dinheiro não nasce em árvore, que cria a sua situação financeira? Qual o seu fluxo financeiro? Vem fácil. Quais as características? Como estou agora? Pode mexer de um dia para o outro. Pode ser que o mês passado estava diferente, às vezes numa conversa com alguém você melhora, ou o fluxo melhora, ou vice-versa. Observe sempre quando e por que muda. Tipo de crença, medo da falta. Quem tem medo da falta tem a certeza que vai faltar. A fonte que lhe nutre não é de confiança. Quando você vai faltar, falta agora. Já. Está faltando porque é assim que você acredita. A fonte que me sustenta não deixa de jorrar, há muito dinheiro para mim, mantra. Largue as coisas ruins que você recebeu na sua infância. Selecione o que recebeu, jogue fora o ruim, ponha crenças boas no lugar. A gente pega dos outros. Quando crianças prestávamos atenção na conversa dos adultos, íamos catando tudo. O orelhão ficava ali ó catando tudo, e a gente não sabia e ainda nem sabemos o que servia e o que não servia. Comece agora a jogar fora tudo que não serve para você. Comece com coisas materiais. Dê, venda ou jogue fora tudo o que não usa há mais de 6 meses, a não ser que você recicle. Deixe o velho ir embora, deixe o vazio, para o novo entrar. A fonte que me cria é a fonte que me sustenta. Gaste o dinheiro também, gaste, não guarde para quando precisar, quando tiver problemas, pois aí sim estes virão, inclusive as doenças. E as tranqueiras que você guarda? Defina tudo. Outro tipo de crença que detona o dinheiro vem sempre na última hora, quando você já sofreu muito. Qual é o padrão? Herói. Que vem tudo suado, difícil. Mude. Mude para o é fácil, olhe lá para trás quem que era assim, quem que o orelhão pegou. São duas chances, se morava com a avó também, então são três chances. Isso é doutrinação. Você foi doutrinado. Fale é fácil, corrompa os seus valores do é difícil. Para mostrar para eles os pais levou vida sofrida. Se eu não tenho mais orgulho, não preciso ser a grande mulher, eu me livro disso. Você absorveu todos os valores deles para mostrar a eles. Desgrude. Não queira mais, passou, não tem mais nada com eles. Gosto de sobra, de folga, quero gastar em besteira, porcaria. É possível ser fácil, ter abundância, gastar com prazer, a gente ter muito e nem saber no que vai gastar. Ah, vou me dar um presente, mas que será que eu quero? Meu trabalho vale muito. Cada vez posso fazer diferente e até fazer mais. Tem milhões de maneiras de ganhos diferentes, visão negativa da vida. Eu sou só aquilo de meu salão de beleza e pronto. Calma, não é assim não, você pode diversificar, fazer muitas coisas. Se você acredita lá no fundo, bem lá no fundo, se posiciona e vai, começa a acontecer para você e novas posturas você começa a ter. Dinheiro é coisa simples. Não se acabe com uma cicatriz psicológica acreditando que dinheiro é complicado. Descomplique, não precisa ser herói. Extirpe essa cicatriz. 20ª aula. Sua vida só se transforma quando você se transforma aqui dentro. É tão bom ser o autor. É a vontade de Deus, eu não posso fazer nada. Não tem atitude mais besta que essa. Como não pode fazer nada? Você pode fazer tudo, tudo está em suas mãos. É bom ser a vítima, não? O ódio que você guarda dentro de si de seus pais é terrível. Vou ser assim para mostrar, isto é vingança, e ela se volta é contra você. Você que paga pela sua burrice, pois é você que ficará insatisfeito, pois em vez de fazer seu jogo faz para mostrar a eles. E por mais que você tenha uma casa, família, filhos, conforto, não vai se sentir realizado? Por quê? Porque você nunca fez nada de alma, fez para mostrar ao outro. E a realização é coisa da alma. Você só vai se for na humildade. E o que é humildade? Não é se esconder, esconder suas conquistas não. Se você é doutor e ponto final. Se usar de uma falsa modéstia e não reconhecer seus méritos não estará sendo humilde. Aquilo que você tem, você tem. Se você tem muito algo você fez para ter muito. Você acredita na abundância? Humildade é a verdade, orgulho é a mentira. Você briga com seus pais porque eles pisaram no seu orgulho. Seu orgulho não aceita isso. Pobre não aceita isso, se revolta a vida inteira e continua pobre. Quando você se agarra nos outros, seja do jeito que for esse agarramento, você não vai fluir na vida. Muita gente culpa os outros pela sua situação. Todo mundo é o problema e você? Ah, você é a vítima, coitado. Se continuar pensando assim, não vai acontecer muita coisa, se é que vai acontecer algo na sua vida. Seja light, goste, conviva, mas solte, não grude nos outros. O que eles vão falar se eu, e lá vem você, no grude? Aí não vai, é resistência, acabou. Você não banca você fica segurando nos outros, aí fala que você não tem sorte. Isso segura tudo na sua vida. O quanto você não fez e não aconteceu por causa do que o outro está pensando. Você não faz a menor falta, assim que você morrer, você vai ser substituído imediatamente. Você gosta de jogar a culpa nos outros. Será que você tem que estar muito machucado para tomar uma atitude? Você está grudado no seu pai ou na sua mãe porque eles fizeram coisas que você não gostou. Humilde não se magoa. Mago é orgulho ferido. Tudo é ruim para o orgulhoso, tudo é dor. Eu hei de mostrar a eles. Olha o que você aprontou para seus pais. Isso é vingança e quem paga é você mesmo. Vingança não é coisa da alma, é coisa do orgulho. Você quer mesmo se realizar ou quer mostrar para eles? Perder sua vida para mostrar aos outros? Você faz um tipo para mostrar aos outros. E a insatisfação está aí, é a prova de que você está fazendo errado. A insatisfação é a alma vazia, é a alma com fome. Não adianta ter filhos se não os criou com a alma, e sim com o orgulho. Por que coloca-los no mundo, para criar por dever? A vingança contra a mãe: o dia que eu tiver um filho eu fazer assim, eles não vão passar o que eu passei, isso é vingança. Isso segura você, se for pelo coração você deverá estar numa outra. Tem pessoas exercendo uma profissão somente para mostrar aos pais. A alma está sacaneada com seus objetivos de criança, seus objetivos de vingança. Tem que largar esse gancho. Vai largar de querer carinho, amor, apreciação dos outros? Não vamos usar os outros como obstáculos. Tem gente boa para somar, para nos ajudar, vamos encará-los assim, jamais como obstáculos para nosso sucesso. Você não tem que provar nada para ninguém. Tudo na vida precisa de gostar, para ser feliz faça as coisas do seu gosto. Você tem que levar sua vida a sério, sua felicidade a sério, pois se não está dando certo é porque você levou o seu orgulho a sério. Você é escravo disso, cheio de obsessão. Com medo dos outros. Ainda mais que cada doido diz uma coisa diferente. E você ainda vai pedir opinião? Você põe na mente aquela coisa da pessoa, mas ninguém está lá. Foi você quem colocou. E ainda reza para o parente que morreu. Não é porque morreu que virou santo, vai ficar fazendo milagres e ajudando você. Pode até atrapalhar isso sim, se o falecido tiver sido uma pessoa negativa e cheia de problemas. Cuide de sua vida e deixe morto em paz cuidando da dele. A gente não quer a verdade, mas quer o sucesso, mas como ter sucesso na mentira? Nunca houve uma época como a de hoje, tão farta, com tantas oportunidades, você desperdiçando? Todas as áreas estão se expandindo, há muita informação, muitos cursos onde se aprender e você não aproveita? Ser pobre no mundo de hoje é terrível, com tanta abundância ao redor. Pobreza é a pessoa que joga fora suas chances. Seus pais lhe deram muito, mas seu orgulho os faz virarem bandidos, o nome disso é ingratidão. Se eles fossem mais trouxas você os teria feito de gato e sapato. Só que eles lhe metiam a mão e você tinha que obedecer. Fez frescura, sua vida não anda. Frase da semana: os outros não são obstáculos para mim. Solte tudo e, conforme você vai soltando, vai enxergando o que está segurando. Se você larga dos outros, você também larga os tem que, e aí você fica livre. Eu não tenho que para os outros. Cada um tem que vai anulando a sua alma e ela fica insatisfeita. A gente só se força por ter um objetivo, o objetivo de vingança. Quem viveu mais tem mais frustrações, os mais jovens têm menos, mas têm muitas ilusões e se não as largarem também vão quebrar a cara. Se meu marido não me apoiar eu não vou, foi você quem colocou o empecilho, não ele. Por que você não vai com você? Você pode trocar com outro trabalho, por exemplo, mas não depender do outro. Você não se banca, então não se arrisca. Para quem você está dando o seu poder, pense nisso. Ninguém tem poder na sua vida, é você que dá. Dá o poder, depois não sabe por que está mal. Tenho que fazer, os outros em um lugar, a lei do vaidoso. O que faz para o outro não é caridade, é vaidade. O poder em mim vai ser dado para minha alma, para Deus em mim. Eu vim aqui para ser feliz. Eu faço minha lei. Eu mereço o melhor. Eu vivo com o outro não para o outro, não para o objetivo dele, sim para o objetivo da minha alma. Você vai atrás de um atrás de outro, você não consegue chegar lá. Quando você está na sua alma, você é sempre original, criativo. Na neura é tudo igual. Esse se soltar é acelerar o processo de evolução.